ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Expressões da Lusofonia aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, hoje é domingo, estamos no dia 29 de maio de 2011, é verdade, e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico hoje apenas às 17 horas e 15 minutos. Ora, cá estamos hoje numa emissão dedicada à música africana, é verdade? Bom, antes de mais eu quero só fazer aqui uma ressalva. Vão aqui ouvir músicas que não são efetivamente cantadas em português. Eu já uma vez abri exceção para o Teton, já uma vez abri exceção para o Mirandês, hoje vou abrir exceção para o Crioulo e para as suas diversas e quase infindáveis variantes em Angola, Cabo Verde, enfim. Hoje eu vou ter que abrir essa exceção porque há muita música que de facto tem qualidade, que de facto tem raízes de colónias ou de ex-colónias portuguesas, hoje países independentes, como Angola e Cabo Verde, precisamente. E enfim, são países cuja língua oficial é portuguesa e, portanto, eu quero dedicar-lhes de forma igual a este espaço. Ainda assim, trouxe, tanto quanto possível, kizomba e não só cantado em português, mesmo que com as suas diferenças, como é lógico, mas em português. Como já sabe, também vamos ter o nosso momento de as 5 notícias mais importantes da semana. É verdade, hoje vamos andar por Portugal, mas, acima de tudo, por Moçambique. É aí que vamos parar mais tempo para lhe trazer então alguns dos principais destaques desta semana. Bom, quero antes de mais dizer-vos que vamos iniciar com uma música de Roger. Vamos chegar com Quero o Teu Perdão. Ainda para ouvir também Você Que Eu Quero. Tchau, é amigo, com Eu Tinha Uma Namorada. E Menino de Rua, que é uma música muito bonita, angolana, e que eu gostava de partilhar convosco. Aliás, pensei mesmo em abrir com ela, mas também não temos propriamente muito tempo, e eu queria trazer aqui esta música, enfim, pronto, no fundo, não abrindo o programa, fecha a primeira sequência, mas é de facto um tema muito bonito e que hoje já não transparece tanto esta realidade. Ainda muito, sim, ainda há muitas crianças em Angola passando necessidades, mas há, por exemplo, 10 anos atrás, que creio que foi quando este tema foi gravado, havia muito mais necessidades. Hoje em dia evoluiu-se muito e Angola começa a ser um país em expansão, mas uma expansão visível. Aliás, já aqui dei conta uma vez de que o crescimento do PIB para 2012, aliás, estava previsto em 10,5%. É muita coisa, ainda assim é muita coisa. Ora bem, vamos então iniciar com o Roger e este Quero o Teu Perdão. São os primeiros 4 temas, os primeiros sons, nos primeiros minutos de Expressões da Lusofonia. Um brinde mudo, quase suspiro. Eu tristes encontra a luz. Eu vejo teu rosto aveludado, meu amor. Yeah. 2. Onde é que estás, amor? Uma namorada que gostava tanto dela. Quando marcava entrevista, ela não comparecia. Eu tinha uma namorada que gostava tanto dela. Quando marcava entrevista, ela não comparecia. Wala Gabi, la Kuzula. Wala Gabi, un copeta. menino de rua fala comigo. Criança da rua fala comigo. Menino de rua fala comigo. O que passa contigo? Vamos dedicar também bastante tempo ao Kuduro, um género típico de dança. Não sabem exatamente a origem, mas o Kuduro é aquela música que se caracteriza com uma batida rápida, com frases repetitivas e, no fundo, com ideias muito, muito simplistas. A ideia mesmo é libertar energias, é dançar. A ideia mesmo é dançar, não é? Ora bem, visto mais para a frente, para já, vamos ter aqui Minha Sogra, tema de Alvarito, e ainda Cabetula. Ora bem, esta Cabetula é apenas um exemplo do crioulo, não é? Por acaso, é uma das músicas que mais gosto desta minha escolha musical. Bom, vamos ainda ouvir também Fernando Santos com Ai Pretinha, e para finalizar a música de Gilito, Bu Amado. São as próximas 4 músicas e atenção, porque daqui a pouco eu trago-lhe as 5 notícias mais marcantes dos últimos dias. Vou aqui abrir uma extensão no tempo, vamos até ao dia 19 de maio, mas já vai perceber porquê. Vamos à música então, estimados ouvintes. A partir de agora, vamos ficar na companhia da sogra do Alvarito. Ora, minha sogra, o Alvarito. Thank you. Tenho que votar com o canal 2. Bater no coração. ventos, mas filhas de minha vida. Minha casinha, pra você, minha rainha. Palavrinha que tens amargura, só vou ficar com cura. Ou de alguma maneira está fazendo sentir loucura. Pamonha, solidão, catendão, sem boa. Se boa na minha lado, um destino, um prisioneiro isolado. E sem esperança de um dia ser amado. Vem pra que dia, pra que hora. Vou preparar por todos os meus desejos. Sem ter vontade, sou vovô. Vai ter um dia que vou ser do meu. Vem pra que dia, pra que hora. Vou preparar por todos os meus desejos. Quer guardar de um sopa boa. Até um dia que você é de meu. Vem deixando ser bom amado. Vem deixando ser bom querido. Vem deixando ser bom pedido. Até um dia que o pai passeu. Vem deixando ser bom amado. Vem deixando ser bom querido. Vem deixando ser bom pedido. E agora, ouvintes, é tempo de notícias. Foi aprovado em Moçambique o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, o PEDSA. O PEDSA 2011-2020 tem objetivos muito claros. É um objetivo, aliás, é um plano estratégico que, pela primeira vez, e estou a citar José Pacheco também, mas pelo que me pude perceber deste plano, partilho também desta opinião, não em relação aos outros porque não conheço, mas em relação apenas a este plano, é um plano muito mais direcionado para a intervenção no terreno, não para questões logísticas, não para questões institucionais, como refere José Pacheco, mas efetivamente é um plano que incide muito mais no terreno. Este PEDSA, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, tem dois objetivos primordiais. Primeiro, aumentar de 4 para 10% a parcela do orçamento geral que o Estado canaliza para, enfim, para a agricultura. E depois, duplicar também a agropecuária. Ou seja, aqui a ideia é, no fundo, aumentar a agricultura em geral, para que o país possa subsistir-se melhor em termos alimentícios e também, por que não, começar a exportar os seus produtos para o exterior. Ora, isto, há dois objetivos neste PETSA. O primeiro deles, como disse, é em termos para, enfim, para a subsistência da população moçambicana, e também há aqui uma perspectiva económica para Moçambique, que é também um dos países em ascensão. Moçambique que está a tentar, e que deverá começar em breve com esta, enfim, com esta produção, o plano estará definido em junho, que está a tentar também rentabilizar o lixo para fazer dinheiro. Não andam a vender lixo, não é isso. O que eu quero dizer é que há uma possibilidade de, a partir das matérias orgânicas, começar-se a produzir energia elétrica. É verdade. Energia elétrica que poderá, no fundo, abastecer grande parte de Matola, a cidade onde se vai começar, no fundo, a implementar esta ideia. Para terem uma ideia, Matola é a cidade moçambicana com o maior parque industrial do país. Portanto, é uma, digamos que é um ponto estratégico também para se instalar aqui este tratamento de resíduos, para depois se gerar também a partir deles eletricidade. Há cerca de 500 toneladas de lixo que podem ser reaproveitadas em energia. A ideia foi de 3 investidores estrangeiros, mas será Moçambique que irá tutelar esta, enfim, no fundo, este avanço tecnológico, não é? Este tratamento de resíduos orgânicos, este tratamento de material que permite, no fundo, a criação ou a produção de energia elétrica. Mas digo-vos que, e agora vou recuar até ao 19 de maio, digo-vos que Xanana Rosmão teve um discurso muito duro e que ainda hoje, 10 dias depois, está a causar celeuma naquela região. Timor-Leste, mais precisamente. Ora, ao que parece, houve um parecer de alguns membros da UMIT que davam conta de que Xanana Rosmão é o principal obstáculo para uma democracia. Ora, isto enfureceu não só Xanana Rosmão, que está no poder, é primeiro-ministro, mas também toda a República Timorense, que reagiu de imediato, repudiando, no fundo, os parceiros, e no fundo, mais do que os parceiros, repudiando a imagem de que Xanana Rosmão é um obstáculo para a democracia. Bem, haverá quem partilhe esta opinião, mas a ONU, que é responsável pelo mito, a ONU não é de certeza. A própria ONU, num comunicado no dia 18, isto tudo começou no dia 16, foi quando surgiu este parecer, houve desde logo aquela celeuma, não é? No dia 18, portanto, numa quarta-feira, a ONU publicou um comunicado sobre a UMIT, dando conta de que esta UMIT não emitiu qualquer parecer oficial, foram apenas pareceres de funcionários da UMIT. Mas no dia 19, mesmo assim, Xanana Rosmão convidou a Comissão da UMIT a fazer as malas e ir para outros países, como por exemplo o Afeganistão, o Paquistão, o Iraque, que precisam mais deles e precisam mais de lhes ensinar como é que se faz democracia. Xanana Rosmão teve então críticas muito duras à presença da UMIT e da ONU em Timor-Leste. Ora, declarações que ainda hoje estão a causar alguma celeuma naquela região. Até porque isto envolveu não apenas Timor, mas, aliás, nem Timor nem ONU, envolveu também a Austrália. Ora, porque foi um jornal australiano, no fundo, que serviu de bombo correio entre ONU e Timor, e claro, acho que começou também a afetar ou a preocupar a diplomacia australiana, não é? Sobre este desentendimento entre ONU e Timor-Leste. Enfim, são os acontecimentos que estão também a marcar então este dia. Por fim, vamos parar aqui para Portugal, porque eu quero dar-lhe conta de dois acontecimentos. O primeiro, já foi na semana passada, mas foi já depois da nossa edição, que foi a vitória do Futebol Clube do Porto na Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto, que imagina-se, venceu só por 6-2 a equipa do Vitória Sport Clube de Guimarães. É verdade, os vimaranenses sofreram 6 golos e imagine-se, 5 deles antes dos 45 minutos. uma goleada. E o Portista vai acabar a época em grande, depois de ter até ali 3 troféus arrecadados até ao passado domingo. Ora, com o passado domingo foi mais um, o 69º da história portista e também aquele recorde de que agora o Porto é o clube português com mais troféus. É verdade. Ora, parabéns para o Fogo do Porto, que está então assim de parabéns. E parabéns também à equipa Vimeirense por ter chegado ao final de mais uma Taça de Portugal. Por fim, quero dar-lhe conta de um movimento que está a acontecer aqui em Portugal, não só, mas também aqui em Portugal, é para o que interessa, que é o movimento Democracia Já. Este movimento está a levar várias pessoas a acamparem, praticamente, no Rossio. É uma situação muito insólita, porque está a incomodar realmente, começa a incomodar, porque já são alguns dias. Tudo isso começou em Espanha. Em Espanha houve este movimento, e aliás há um movimento cada vez maior, esta Democracia Já, que exige uma maior, um maior equilíbrio entre ricos e pobres. No fundo genericamente é isto que se defende. Uma distribuição financeira mais justa, ou seja, mais para quem tem menos e menos ou nada para quem tem mais ou muito. Ora bem, isto não é socialismo, embora também tenha algumas ideias de socialismo, mas aqui a ideia é mais, bem, se eles têm pouco, vamos ajudá-los. Se eles têm mais, então não é preciso. A ideia é esta, não é tirar uns para dar a outros, mas sim dar mais a quem tem menos e dar menos a quem tem mais. E pronto, são estas as 5 notícias mais importantes da semana. Mas só mesmo como dizia-lhe que aqui em Portugal, estranhamente, teve uma adesão cada vez maior. As pessoas estão de facto a aderir a este movimento, que em Espanha também começa a ser, no fundo, um bocadinho reprimido. Aqui em Portugal ainda não, mas em Espanha já. Pronto, enfim. São estas as 5 notícias mais importantes da semana, nos últimos 7 dias, com exceção, como já sabem, para o que aconteceu em Timor-Leste e com as declarações de Xanana Rosmão, foram informações que só hoje chegaram até nós. Bom, vamos voltar à música. Vamos ficar com mais 3 músicas, dizia eu então. Aliás, mais 4 músicas. A primeira é de Big Nell, Eu Quero Mais Carga. Ainda por ouvir também DJ Bobo com G e DJ Patrick. Fala Yo-Yo, são as 2 músicas que vão poder ouvir para já, não é? 2 músicas que têm mais energia, é verdade, mais energia, e que nos mostram outro lado da música africana. Ainda por ouvir também Assinão de Matabaia e Yuri da Cunha com Vão Bater Mal. Esta música está um espetáculo. É verdade, são as 4 músicas que vai receber do ouvinte poder ouvir. Hoje, no nosso programa, não vai haver intervalo. Vamos à música, ouvintes. Eu volto daqui a um bocadinho. Até já! Ok! Eu sou a B26. Goza! Meu ponto KG1, JD, Lil Kenny, Pereira. Meu ponto Rap Boy da casa. Quero mais carga! Eu quero mais carga! Dá mais carga! Todo fica em brasa quando eu tô na casa. O people todo sabe o que significa carga. Baby, quem te lar? Estás com o homem certo. É tanto shine que ninguém chega perto. O Nelo é assim, tudo que tem é big. Só faltas tu pra completar o kit. Vamos passar pro club, encontrar a VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, VIP, Essa é a rádio que só toca sucesso. levantam-se os espíritos, vagueiam vagabundos. Quem já bateu, já bateu. E quem nunca bateu, espera um dia bater. E quem pousou, fica num cantinho quieto desta vez. J.D. Yuri da Cunha, que desvane-se bem. Já cá estou, depois de ouvirmos Vão Bater Mal, de Yuri da Cunha. Vamos continuar nestas expressões da lusofonia com muito ritmo e muita energia. Até rimou e tudo, não é? Ora bem, agora com os radicados em Portugal, eu creio que eles são mesmo portugueses, mas também já não tenho certeza. De todas as formas, estão em Portugal os Buraca Som Sistema. Trazem-nos Wege, aqui com a participação, por exemplo, do DJ Snowbia, que acompanha, aliás, o grupo desde o seu início. Ora bem, vamos ouvir para nos Buracação do Sistema, DJ Silva com Diretamente de Marte. Ainda por vir também duas músicas, eu gosto muito desta. É do Cabo Snoop e chama-se Pracatatumba. Estava aqui mesmo consigo dizer, estava aqui preparando para dizer isto. Pracatatumba. A música é um espetáculo. É muito, muito energética. Eu convido-vos a escutá-la, porque é do melhor. Vamos depois fechar com Luena, de Maya Cool, mais calminha. São as quatro músicas que vão ouvir nesta edição do nosso programa, nesta edição dos Professores da Lusofonia, para a tarde do domingo, 29 de maio de 2011. We'll be right back.

nós nascemos um pro outro. Mas eu sei que tu tens outro. Luína, não vá pela razão, vá sim pela força do coração. E já a caminhamos para o final de mais uns Expressões da Lusofonia. Mike traz-nos Festa na Ilha. Irmãos Verdade trazem-nos Sonho Lindo. Luso Dance For trazem-nos trazem-nos Estados Unidos, agora que eu fugi-me aqui o título, trazem-nos Sumabu, a música dos Luso Dance For. E por fim Live T traz-nos Rosinha. Ora, são as quatro músicas que vamos ouvir antes da minha última intervenção. É verdade, daqui a pouco eu chego para as despedidas de mais uns Expressões da Lusofonia, hoje dedicado então à música africana. Para a semana vamos voltar à música normal, ou seja, variada, neste espaço radiofónico. Para já é mesmo o tempo de escutarmos, para começar, Mike com a Festa na Ilha. Mushima wami asangeluka, mushima wami asangeluka, mushima wami asangeluka, mushima wami asangeluka. Festa da ilha, festa da ilha, festa da ilha, festa da ilha, festa da ilha, festa da ilha. Tem mufete, tem kizaka, tem mandioca e muito mais. Tem mufete, tem kizaka, tem mandioca e muito mais. Mushima wa mio sanguluka, mushima wa mio sanguluka. Mushima wa mio sanguluka, mushima wa mio sanguluka. Mushima wa mio sanguluka, mushima wa mio sanguluka. Mushima wa mio sanguluka, mushima wa mio sanguluka. Festa da ilha, a festa da ilha, a festa da ilha. A festa da ilha, a festa da ilha, a festa da ilha. Toca marimba, toca kisanja, toca alegria no povo de Angola. Toca marimba, toca kisanja, toca alegria no povo de Angola. Festa da ilha, toda gente vai beber, hein? Já está embarrando a bebida. Gente, dá bebida pra gente. Quem tiver calor, vai na água. Quem tiver calor, vai na água. Quem tiver calor, vai na água. Chimawana sanguluka, chimawana sanguluka. Chimawana sanguluka, chimawana sanguluka. Chimawana sanguluka. Festa da ilha, a festa da ilha, a festa da ilha, a festa da ilha, a festa da ilha, a festa da ilha. Tem mufete, tem kizaka, tem mandioca e muito mais. Tem mufete, tem kizaka, tem mandioca e muito mais. Faz quero ser o teu amor. Vem ficar a meu lado pra sentir o teu calor e ficar apaixonado. Eu te dou meu coração com amor e emoção. Deixa ser o teu amor. Vem pra mim, vem meu amor. Faz tanto tempo que eu quero te amar. Faz tanto tempo que eu quero te dar meu coração, meu amor. Faz tanto tempo que eu quero te amar. Faz tanto tempo que eu quero te dar meu coração, meu amor. por favor, rogues minha mensagem e volte. Não se vai todo mundo fica. Me creio junto comigo, para beijá-la, para acariciá-la, para não amar de peito e cabeça. É sua vontade, está a sua mão. Rosinha, beba somata, tu papá, beba. seca espera, pé espera, me se espera, me dá casa. Que logo vai, chumando que menina. Mami Jorge manda que recado. Rosinha gosta de pra mim crepuche. Me se espera, me dá de ouvir Live Tea de Cabo Verde com Rosinha. Ouvintes, escutamos nesta edição dos Expressões da Lusofonia muita música proveniente de África, aliás, foi toda ela proveniente de África, mas escutamos várias sonoridades. Escutamos kuduros, escutamos kizombas, escutamos zucos, enfim. Quero dizer-lhe que foi para mim um prazer imenso poder fazer companhia nesta edição dos Expressões da Lusofonia. Agradecer-lhe o motivo que dá a que este programa exista, que é o facto de vários ouvintes nos escutarem nas comunidades lusófonas. Eu refiro-me não só às comunidades portuguesas espalhadas por esse mundo fora, mas às comunidades lusófonas em geral, aos brasileiros em Portugal, aos angolanos na Roménia, porque também devem haver, enfim. Ou seja, a ideia aqui é que todos sejam um, que todos sejamos um. A comunidade lusófona. E bom, ouvintes, eu despeço-me de todos vós com Bye Bye de Nilton. Ora, nem mais. Bye Bye de Nilton é o primeiro tema que vamos ouvir nesta edição, aliás, nesta última sequência desta edição dos Expressões da Lusofonia. Vamos ainda ficar com Big Boss dos Irmãos de Almeida. Vamos ficar com Nelito Bangão Fofuxo e Beto Dias. Beto Dias traz-nos Sofri Calado. E é ao som de Beto Dias, este grande nome da música africana, que vamos fechar mais uma edição das Expressões da Lusofonia. Ora, hoje não há uma casa portuguesa, não vai haver este espaço radiofónico, mas amanhã haverá. Entretanto, eu envio-lhe desde Vila Nova de Gaia, Portugal, lindíssima cidade onde me encontro, um forte abraço para todo mundo, em especial para a comunidade lusófona. Fique bem! Boa tarde na companhia do Canal 2. Até para a semana! Tu sens, j'ai fait. tu vida tu canta, e numa mubongo de canta, ambiro que me destina, uma mubongo de abel de campa, ambiro que me destina, ambiro de china, cala mana mona de yanchi, vamos dentro de china, cala mona de yanchi. Que eu vejo era triste. che invece sarà di mamma. Giustizia che tigna per noi. Se giuriamo che smatta cama destri come se di mondo. Che se ci stanno di negro preso e stanno senza filito. Sono registrando di preto negro che sta non senza filido. Profissão non sarà soffrimento. Ma mai disperato che mi aiuta se figlios e capodi. Mai disanimato disperato da quanta si dorme interno e che deixa ne mostra se figlio scendi ma unico rammento di chi tinha mostra rosto contenti era soffri calato finisci nada che passa. Era sofri calado. Passa. Aguenta todo, finge nada que passou.